cantar uma música pra vocês. Mas eu queria que vocês me ajudassem a cantar essa música. Tá ok? Mas essa música, eu quero chamar o cara que gravou essa música pra cantar no meu aniversário. Libera! Aí, ó. Sucesso! Sabe quando é assim, ó. Toda noite a mesma história. Não vivo sem ti. O que será? Como é que tá o coração dessa galera assim, ó? Coração tá machucado. Tão sozinho. Pensando em ti. Joga a mãozinha pra cima assim, vem assim, ó. O que será? Tá bonito, hein? Não vá julgar porque você partiu. Na madrugada, no fim da tarde, saudade faz. Porque maltrata, te digo, vou falar das coisas. E assim, queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te ama. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão de um coração. E nas canções há um jeito e a maneira de poder te falar. E que você precisa me dar e dizer e não consegue. Olha, eu queria poder te falar. Eu te amo, quero você aqui na carroça da saudade. Jennifer! Gostou, dá um grito! Era isso que vocês queriam? Então... Então toma! Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Eu mando o rei, vocês vão morrer! Sendo aí, e a galera do Clube do Rima, 5, 4, 3, 2, 1, bota na pressão as equipes, bota na pressão, eu quero ouvir. E quem não tem hora pra chegar em casa aí, hein? E a galera dos camarotes aí, hein? Quero ouvir! Quero ouvir! E aí, meus manos? Eu sempre relembro. O quê, o quê? Os dias felizes. Bem alto, vai! E passamos juntos. Marcou ou não marcou? Marcou meu viver. E o tempo, o tempo? O tempo passou. Bem alto, vai! Você! Bem alto! Bora, carroça, é festa! Diz, diz, diz! Pra sempre vou te amar. Vira, vira. Cuida, os carinhas. Eu quero ouvir só quem tá feliz aí. E o tempo passa e a gente. Bora acertar, meu maestro. De jeito diferente. Só vocês, só vocês, só vocês! Bem alto, bem alto! Já, mas... Quem que tu quer aí? Quero te amar pra sempre, fazer planos pra nós dois, só nós dois. Que? Me sentir apaixonado. O quê? Deixa o Tom dizer. Pra dizer. Pra dizer que eu te amo. Meu amor, não é possível esquecer de você. Deixa que eles querem cantar. Quando lembro do seu jeito lindo. Canta aí só quem tá feliz aí, queira você. Canta aí quem tá feliz aí, canta. Vai! Vai, primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. E aí? Então explode! Canta, Putô! Canta, Putô! Canta, Putô! Conta pra mim que eu te quero. Mas, Chuzinha, você sabe que eu não vou pedir. O que, o que, o que? Gaste manhosa, eu sei que você quer. Que é que você quer? Eu só quero um homem que te faça mulher. Vem! Pro meu colo, vem, vem! Vem no meu colo, vem! Vem aqui, meu neném! Rebola, rebola! Rebola! Rebola! Rebola. Eu não vou te machucar! Eu quero ouvir só a Via Show cantar! Vocês! Mega Estilos, a marca do sucesso. E não dá! Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, máximo. Libera! Agora é jogo, Brasília, Brasil! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! A marca do belo de no Brasil. Era isso que vocês queriam! Então canta! Coisa que faça lembrar. E a galera do camarote aí, bora cantar aí que eu quero escutar aqui. Fugimos sem pensar. A galera lá do fundão aí, aí, aí. Quero ouvir vocês. Deixando acontecer. E as equipes, canta pra mim. Canta. Você não sai da minha memória. Mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por outro alguém. Atração só de momentos. Minha vida a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu me guardei. As lembranças que vivemos. Tira! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, sinceras. Deixa elas cantar, vai. No peso do nosso amor. Cadê as minhas mulheres sinceras aí, hein? Me humilhava, mas eu superei. Agora vem dizendo que acabou. Ficou, levou todo o meu amor, mas não espero. Lembra quando as noites eu te dei? Maestro, explode o bagulho! A vida continua, vou dizer. Não esqueço um dia. Deixa ela batida. Onde não estiver. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Gente, preparei. E primeiramente, quero agradecer a nossa produção. Que cenário bonito. Quero palmas aí pra galera que montou esse cenário bonito. Toda a galera que organizou também o meu aniversário. Meu amigo Clay Eventos, Andresa Gonçalves, meu grande gerente Luciano. Gerente Luciano incansavelmente comigo dia a dia, noites e noites. Agradecer também aos nossos patrões, né, Josias? Carlito, Evaldo, Seu Irineu e Ademar Gonçalves. Essas pessoas que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que tirar o chapéu. E claro, e primeiramente, a Deus e a vocês que hoje estão aqui no meu aniversário mais um ano. Josias, obrigado. Obrigado a você, Tom. Obrigado mais uma vez a todo esse povão aí que vieram te parabenizar, viu, meu irmão? Eu digo sempre que ganhei mais uma família, que foi a família Carroça na Saudade, a todos os seguidores, a todos os fã-clubes e a você, meu irmão. Ganhei mais um irmão, não de sangue, mas de companheirismo, de bom tom, do dia a dia. E a você, meu irmão, te desejo muitas felicidades, sucesso na sua carreira ainda mais, que Papai do Céu continue sempre te abençoando. Pra cima, homem de alô! Vamos juntos! Obrigado. E o Tipiti, e o Tipiti! Obrigado às equipes também, que são muitas equipes aqui, né? Muitas equipes, Carroça é Festa também. Obrigado aí a galera da RJ Multimarcas, os potentes do Brega também, obrigado de coração. Os manos também, muito obrigado. Cadê a galera? Cadê a galera aí? Cadê aí? Deixa eu ver daqui. Hã? Não dá pra me enxergar o nome das meninas ali. Obrigado, obrigado. Também o Fugitivo, obrigado. Obrigado também às Carroceiras da Saudade. Justiceiro, Tom. Justiceiro também. Obrigado também às Luxuosas também. Os Carroceiros Sem Fronteiras ali, Tom. Isso, quem mais, quem mais, quem mais? As nossas Megatops. Isso, olha aí a família Hightech também. Quem mais, quem mais? A equipe Sem Fronteiras. Isso, os Tops também, obrigado. O Sem Limite também, obrigado. Seca Latina. Que aqui, Seca Latina. Quem mais? Quem mais? RW Multimarques aí, parceiro Renan. Isso, Renan. Obrigado pelo carinho. Os amigos da Saudade por ali no camarote também. Minha amiga Nádia Promonte. Isso. Um abraço, grandalhão, meu parceiro grandalhão Daniel, lá de Santa Isabel do Pará. E o nosso grande vice-prefeito do Acará, meu grande parceiro Ieca, juntamente com toda a sua equipe aí, Paulo Blake e o vereador Gordo. Um abraço, hein? Olha, as Nádias também estão aqui. especial hoje, comemorando o seu aniversário, a minha prima Cacá, que também está ali no camarote com toda a minha família. Muito obrigado também. Vamos lá, maestro! Vamos lá, Tom. Olha, primeiramente, Tom, eu quero te desejar toda a felicidade do mundo, viu? Eu acho que o melhor presente que você está ganhando, sabe qual é? Qual é? É, primeiramente, a Deus, tendo saúde, sabedoria e esse calor humano que veio prestigiar o seu aniversário. Não é à toa que um DJ traz uma multidão dessa aí para prestigiar. Parabéns, é o melhor presente que você está recebendo. Esse público aí, viu, Tom? E na verdade, cinco anos absoluto, que eu tenho esse presente no coração. Não é o Wellington Franginha? Que beleza, Tom. Já são 5 anos dessa festa maravilhosa e eu 4 anos participando juntinho com a gente, com você e com todos esse público maravilhoso aqui da Luxuosa Carroça da Saudade. Que papai do céu derrame muitas bênçãos em você e não esquece disso. Deus é fiel, ele não escolhe cor, credo, muito menos posição social. Porque Deus é maravilhoso, ele te ama e sempre vai estar ao seu lado. Obrigado, obrigado. Meu gerente Vera Verão, obrigado também. Obrigado, Juninho, também, o meu gerente Juninho. Tá aí no camarote, aí a patroa. Tá ali com a gente, um abraço você, meu gerente Juninho. E a patroa, tia Tereza, obrigado pelo carinho. Gente, boa tem demais. Segue a latinha, Tom! Isso! Juninho, segue a latinha! Agora é o seguinte, eu vou descer porque eu quero tocar até 5 da manhã. Posso pedir uma coisa pra essa galera aí? Peça, peça. Cantar os parabéns pra você ao vivaço, meu irmão. Vou pedir pra essa galera aí. Vamos no 1, no 2, no 3, assim. Parabéns pra você e desta querida e muitas felicidades. Muitos anos de vida. Vamos lá, Simão! Valeu! E doida, e doida, e doida! Seguidores da Luxuosa aqui com a gente! Tomar um aí contigo, meu irmão. Meu amigo Cícero Lança aqui com a gente. Alô, Cícero. Um abraço pra você. Tô na comitiva. E aí, gordinho, no chão. Também hoje o aniversário do Torito Fábio Cebolinha tá comemorando aqui também. Parabéns, Cebola. Bora, Denis, cadê você, meu parceiro Denis? Vini da Ciaça, minha amiga Grace, os nossos carroceiros sem fronteiras. bora, bora. E os fanáticos? Só mais uma chance, vai. Outro amor não há. Que me faça esquecer nós dois. Já já o homem do alô vai tocar. Por onde quer que eu vá. Enquanto isso, ele tá recebendo carinho aí do público. Olha o carinho aí com o Tom Máximo. Você me enlouquece. Nossa equipe Bola de Prata, o nosso quarteto, a Louríssima, a Morena, o Henrique, o Anselmo. Tamo junto, tamo junto. Joelso e todos os seguidores que estão aqui. Alô, Joelso! Longe de você, juro, não consigo. Só mais uma chance, vai. Outro amor. Primeira dama, lá de Marituba. É Lúcio Cedês, gravando ao vivo. A Carroça da Saudade. Que eu já sei amiga Bruna. Alô, Bruna! Mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você, arriscando ainda mais. Grande Buda, gerente lá do Tubarão Branco, tá com a gente. Eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Bora começar assim. A gente já chegou aqui para tocar e fazer a galera dançar um pouquinho. A nossa saudade. E o Tom Máximo chega para tocar assim para você dançar. Parecia um sonho. A gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Dona. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Como é que é? Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. Retrato, a gente se abraçando, momentos que ficaram difíceis de esquecer. Yeah! Te amo. E ainda me ama? E ainda me ama. Bateu aquela saudade, chama. Bateu saudade, chama. Os Manasco também. Lá do Bigola. Aceita. Um abraço aqui do Tom. Tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração Tom, pedindo Tom. Pra você voltar. Vai de Tom. Toca mais uma Manaca Rosa. Você não dá. Meu amigo Jefferson Glaucio da equipe Fura Olho. Estão aqui, um abraço do Tom. Não me olhe assim desse jeito, meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Amo você. Passou, passou, não importa. Meu amigo Rafael do Guaramã, do outro lado da porta. E a dona Help, nosso cor. Amo você. Lúcio Cedês. É nóis mesmo, vagabundo. Fala comigo. E aí? Não faz mistério. Virgem de Nesson, JP de Santo Isabel. Isso aqui. O que der. Da manhã, meu irmão! Calma, babuíno! Calma, calma! Me dá seu carinho, ser seu dono toda essa noite. Me cansa. Deixa eu abraçar aí, minha tia Lourinha. Açoite, e aí, tia? Pega meu corpo, fazendo o que você quer. E aí, minha show? Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você. Isso daí é o hino do Paulo Blake. E eu te amar. Um abraço a Denise, a Rose e a Neia. Um abraço ao Alex aí do Juarejeiro e o Soto da Grandes. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos numa ânsia louca, te faço minha mulher. E o Fabrício Mineiro, quero ser meu parceiro Fabrício Mineiro, sou a primeira dama também. A Eli Souza, estou aqui no meu aniversário. Foi de se entregar meu corpo, fazer o que você quer. Luxuosa. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo aí. Meu amigo Paulinho, mais do Jefferson. E a equipe fura olho lá do que eu cheguei. De amor com você, sonhando um dia eu te amar. Alô! Vou caminhando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver, você me diz que o seu casamento vai mal. Minha amiga Márcia, por isso, aí do casal MM, isso aqui. Já não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto, afinal, o que sou pra você? Grita aí toda a galera do rock, o grande Rafael da Conveniência e o Júlio Alucinar. Nada além de um prazer. Cícero Lanche tá na área de boneco. Você se entrega pra mim com uma hora certa pro fim. Depois me diz até amanhã e vai. E aí, o que que tu queria ser? Fala! Eu queria ser bem mais. O quê? Que amante, quero ter você. O tempo... Meu amigo Ronaldão tá na área. Um abraço pra você. Os fanáticos também estão aqui. Que Fabrício amante... e a sua esposa Júlia, do Júlio Cefé, estão aqui passeando. Você... David, o Alex, e ele, sempre ele, o homem do GPS, o Charles. Eu conto as horas que faltam pro dia que vem. DJ Tom. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa dizer. Se já contou, se ele notou, ou nem quis saber. Como machuca meu peito a dor de esperar. Meu amigo Carvalho do Açougue do Carvalho, você aqui com a gente. Quero um abraço pra você. Direte, amiga Juju. Te abraçar. E Amanda, lá de Santa Isabel. Quero você só pra mim. Sem hora certa pro fim. Uou! Não quero ouvir você dizer adeus. Que amante, quero. E olha aí, você, os carroceiros Raifai também. O tempo, meu amigo, meu amigo, o Shell, e a Teca, a Gabi, Luan, e o Marcinho, a Tati, a Rep, que amante, e o Thiago. Um abraço, doutor. Quero ter você. Alô! Você foi a brincadeira que virou DJ Tom. Foi um caso passageiro que durou mais tempo. Tom, Tom. Uma história que ficou por terminar. Maluquinho, já tem CD. A mentira que acabou por se tornar. Mentira da Mike e o Maxi. Verdade. Cadê meu amigo Júlio Barra? O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Olha aí os carroceiros sem fronteira lá da CEAS. Existe. Estão ali, ó. Máximo. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. Não esqueço de você, nem você de mim. E sei que nosso amor não vai ficar assim. Se você quiser tentar, não tá fim. Eu estou morrendo de saudade. Agradecer também o John, o cigarro bacana da companhia do Tatu. Aí, Tatu! Vira a viola e cante uma canção pra mim. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida. E aí, Cebolinha? E de Deus, de mim, de você. Bora, vereador. Diga que você pretende tudo deixar. Máximo. Que só lhe interessa da vida poder me amar. Tom, Tom. Tom. Ir morar com Tom, Tom, numa ilha deserta em alto mar. Que tenha um barco para. Les Megas Top! Olhar ao redor. O Ademar já tá por ali, o comandante. Fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. Olha o Marcinho! E à tarde, quando o sol se for. E brilhar a lua prateando o chão. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Uhul! Não dá mais pra suportar esse desejo. E aí? Eu preciso ter depressa o teu amor. Luxuosa carroça da saudade. Olha, nas manhãs quando eu acordo. Deixa eu abraçar a minha sogra na área também, isso ali. Um abraço aqui do Tom. Sei porque, é. Só nos sonhos eu consigo te encontrar. E os meus rumos são de solidão. DJ Regi na época. Já passou por aqui, Mila Carroça. Noites tão frias e dias sem razão. A tua Tom, Tom, Tom. Devora. Silva da Marambaia. E ela. Ela. Ela. Meus rumos são de solidão. A búfala. Onde está você? Noites tão frias. DJ Tom. Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. É só pra recordar. Onde está aquela que um meu amigo de Souza. Tanto me apaixonou. Um abraço pra você. Ele, o grandalhão Daniel. Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. E aí, Paulinho? Tantos caminhos do rock. E a galera do Bolo de Prata aqui ao lado. Um abraço aqui do Tom, meu amigo Anselmo, DJ Henrique e a Lourice. De outras pessoas. Cadê a gerente? Já gostei. Eu sou um eterno apaixonado. Cícero Lancha, poeta. E ele, o contador Renan. Professora Águida. E aí, Vanderlei. O grande André da tatuagem também. Preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tudo que é a minha Mayra, é saber. E a Laura, o Júnior, Luana, e a Sussu. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tantos caminhos. Os caminhos já andei, e a esperança do meu lado, de outras pessoas já gostei. Que é que você? Eu sou um eterno apaixonado. Máximo. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. É DJ! Nas mãos um nervoso e um choro querendo ter. E aí, Rodice? Já já partiu Curuçá. Por isso eu lhe peço que venha. Ela não ouviu, viu? Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste. E aí, Anderson? E a Mari também, Sérgio Magrão, a sua esposa da Ana. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar. Na triste saudade de fere e mata. Naquele amor eu sabia que eu não pude dar. Não tem luz aí, não. E nos travesseiros. Diego Macedo, isso aqui também. Um abraço aí de sua esposa também, um abraço. Aí, Henrique, grande Henrique também, um parceirão. Um abraço. E ele, o nosso atleta de luxo, Rafael do Guarumã. E a nega Juju. Eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste. Meu amigo Pedrinho, Farrissa. E a galera aí? Sem você ficar. Sem você, minha saudade. E chinês. E eu fico pensando nas coisas passadas, dos longos caminhos que tive de andar. Na triste saudade que fere e mata. Aquele abraço que eu não pude dar. Alô! Como é que é? E o nosso casal de luxo, Cleito e a Juliana. Alô! A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando. E aí, Ademar Gonçalves, como é que tá o som hoje, hein, papai? Que não vem. A filé. Pronto. Durante esse tempo. Uhul. Outro amor. Mas tá faltando mais, cara. Não tem o mesmo sabor de meu bem. que não vem. Olha o vampiro, Daniel! Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já... E o Padre Vieca, vereador gordo, e também o Alex da Sacramento. E as carroceiras, não tem viné. Muito medo de chorar. Um abraço pra você, o Clailson também. Um abraço, viu, Clailson? Que não vem. E Alcinha. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor. Tom, tom, tom, tom, tom, tom. Que não vem. O Ademar virou DJ. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. DJ Tom Máximo. Só pra recordar, né? Como é que é? Brilham em meu coração luzes de amor. E a equipe Coro Cucu. Toda minha solidão se transformou. Bora, Demar, pra cima. A tristeza que eu sentia também se foi. Demar hoje fazendo corpo a corpo, né, Demar? Me trazendo alegrias, você chegou. Não sofro mais. E as professoras? Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Toda a ternura que eu procurei, só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo. Marcelo, a Bia, a Diana e o Bio, Cleixo. Você aqui. Quem é solto, meu Wagner e a Cris? Alô! Um grande abraço, minha amiga de Selma Serrão e ó, o seu filho aqui, ó. Alô, de Selma, o grande Ney! A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo alegrias, você chegou. Não sofro mais, sabes por quê? Tenho você, toda a ternura que eu procurei, só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo. E aí, Dodô? Até o fim, quero ter sempre. Lúcio CDs. Bora, dona Marisa! Tom, tom, tom máximo. Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo nessa história. agora meu amigo Careca, um abraço aí do Carroça é Festa, tão ruim, barbudo, cabeludo também, são ali. Olha o Darinho, eu às vezes esqueço e as Nágeas. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Por você, faço tudo. Quando os três bonitões saírem, aí sim, faço tudo, a gente toca tudo pra te ver feliz. Uou, uou, e vou fazer o show. Xalalala. Edinho. Uou, uou, xalalala. E a Danúbia pro seu primo José Augusto. Um abraço. Quando eu estou sem graça e triste, porque você está distante. O mundo já pode acabar, né? Se você chega, muda tudo. É só você dizer que me... E o assessor? Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço. Meu amigo Laércio, Laércio também. Na verdade, um abraço. Que eu bora, primo. Quero é saber que você tá feliz. Com você, faço tudo. Pra te ver feliz, por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Uou, uou, xalalala. Uou, uou, xalalala. Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto. Uhul! Que fugiu de mim. Rosana, com muito amor e carinho. Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto. Ei, molequinho! Que fugiu de mim. Meu amigo Anderson Tato. Um dia de verão. Esse tem história pra contar, hein? Grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinha na cama. Nesse quarto tão vazio. Alô? Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Anderson, Vanderson, Edson. Seu beijo molhado. A nossa equipe quer trabalhar aí nas fotos. Por favor. Me embala nos seus braços. DJ Pezão na me leva pro seu colo. Meu amigo Burralha está aqui com a gente. Filho Delano. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Me ama o outro sol ou é noite de lua. Pode vir! Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. preferir. Meu amigo Renan Céu e o Henrique do Distrito Fabrício Pinheiro. Um abraço! Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Os meninos do Cassiane! Essa mulher vibrando de amor por ele. Alô? Deixou doida, sem jeito. E aí, quando tu vê o teu namorado com outro, o que que tu diz? Se você fica com ela, eu vou embora, chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora. Quando te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. Olha aí, Dorival, quem tá na área? Essa mulher vibrando de amor por ele me deixou. O homem do Silva Filho! E chorando. Se você fica com ela, eu vou. E a Cristina tá aí! Chorando, sozinha. Valéria! Deixa eu abraçar aí o Alex Araújo também. Um abraço. Solto da pra sempre. Deixa eu abraçar aí o Valdo. Ele, o Tadeu. Um abraço do Tom. E o André da tatuagem. Segura. Por você eu faço mil loucuras, sou capaz. E Eli Souza, ai Caroline, aí do sul do distrito, começando. Nunca mais vou deixar acabar, porque descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu Carroça da Saudade, o show que vai ficar marcado para sempre em sua mente.